Só quem tem cartão, bota o cartão pra cima aí. Bota o cartão pra cima. Quem tem cartão, bota o cartão pra cima. Black, a cor que tiver. O homem tá on, hein? Tá ligado? Bota o cartão pra cima, mais ou menos assim, ó. Nós pega o uísque, roupa nova, esses caras é o mais brabo. A equipe dos riquinhos cria do cartão clonado. Nós pega o uísque, roupa nova, esses caras é o mais brabo. A equipe dos riquinhos cria do cartão clonado. Cartão, cartão clonado. Cartão, cartão clonado. Roupa nova, esses caras é o mais bravo. A equipe dos riquinhos cria do cartão clonado. Pega o uísque, roupa nova, esses caras é o mais bravo. A equipe dos riquinhos cria. Olha o passinho, bebê. Oi, cartão. Faz barulho pra essa banda aí, que swing do caralho, velho. Gratidão a vocês, meu músico, de verdade. Porra.